jagunçada seletista que assina a carteira, acabou as férias, já estamos em fevereiro. Vamos começar de novo agora com o Gosto de Gás. Esse brilhante tirou férias, né, a gente? Então, estamos aqui para trabalhar. Já que reclamaram quando me apresento, eu sou o Reginaldo. Fala da puta. Ai, meu Deus. E eu tô aqui com o gato preto que cruzou a estrada, Marquito. E aí, pessoal? E tô com ele que passou por debaixo da escada, tá lá no fundo azul, no meio da floresta, Vitor Azambuja. Oi, Reginaldo. É um prazer estar gravando com você, Reginaldo. Bom, esse plantinho aí de usar essa música linda é pra gente falar de um gibi relançado. A gente já falou do primeiro volume aqui, foi lançado pela editora SESI, que é Black Sad. Com você, Marquito. Pois é, vamos falar desse, parafraseando o Yuri, lá do Sete Jagunços, esse gibi lindo, perfeito. Black Sad Volume 2, Arctic Nation, do Juan Díaz Canales e do Juanjo Guarnido. Quando a gente falou lá do volume 1, o Vitor comentou que ele já tinha lido essa segunda edição, que a Panini, quando lançou aqui, ela conseguiu lançar até essa segunda edição, né? Eu tinha dito que gostou mais desse volume 2 do que do primeiro volume, e eu concordo. Esse volume 2 é uma coisa assim, deslumbrante, porque os desenhos, se é que é possível, ficaram melhores do que no volume 1. O Guarnido tá destruindo, assim, nos desenhos. E a história, que no volume 1 é legal, mas ainda não é tudo, é aquela coisa bem básica, aquelas histórias de detetive no ar, aquela coisa bem basicona mesmo. Aqui já dá uma incrementada, ele já faz uma crítica social muito interessante nessa edição, que o Black Sad vai para uma cidade, uma cidadezinha lá no interior. Tem uma briga racial nessa cidade. Agora, você me pergunta, Reginaldo Dãozinho, como fazer uma briga racial usando animais antropomórficos? Queria saber também. Me responda. Eu lhe respondo. Você perguntou, eu lhe respondo. Eles fizeram, simplesmente colocaram animais de pelo preto, que é o Black Sad, e animais de pelo branco, animais albinos. Então, com isso, eles fazem essa briga racial. Então, os animais de pelo branco discriminam os animais de pelo preto, e esses animais de pelo preto, pelo, penas, plumas pretas, eles formam uma resistência. Então, lembra muito aquela coisa dos panteras negras, só que aqui eles colocam de uma maneira bem violenta, né? Não é só uma resistência. Esses animais de pelo preto, eles também esculacham lá, mas a elite ainda é dos animais de pelo branco. Então, tem umas reviravoltas na história. Cara, é muito interessante. Esse volume 2 elevou muito o nível da série. Ah, eu concordo. Eu já comentei lá no um dos primeiros pilhas que a gente fala sobre o primeiro Black Sad, que eu não tinha achado, apesar de gostar muito da arte, eu não tinha achado a história em si do primeiro, o volume, tão interessante, porque ele é meio que um coadjuvante, ele em si não faz nada, mas nessa ele já tem uma participação bem mais ativa, a história se desenvolve assim de uma maneira que te prende mais. Essas reviravoltas que o Marcos falou são muito legais. Tem uma no final que eu achei muito inteligente, muito, muito interessante, e também não dá pra deixar de comentar que é bem bacana a forma como ele faz a crítica social com relação ao racismo, né? E não é nem velado, é isso como o Marcos falou mesmo. Os animais de pelo branco, em alguns, né, um grupo deles se reúne na forma de uma organização neonazista, praticamente. Alguma coisa como a Ku Klux Klan, talvez. E os animais pretos também se reúnem em organizações paramilitares. E é interessante que ele mostra como é idiota essa coisa do racismo, né? Porque sequer os animais, eles se discriminam por espécie, né? Você tem lá um urso, um lobo, um gato. É só a cor mesmo do pelo, né? Ao passo que os pretos, você tem o gato, o urubu. Então, às vezes, você tem dois gatos, um de pelo branco e um de pelo preto, e eles se discriminam entre si. É bem interessante você notar que é idiota, gente. É idiota você discriminar outro ser humano que é da mesma espécie que você, por causa da cor da pele dele. Eu não sei se é intencional, mas deve ser. Nesse volume, os criadores, eles fazem bem isso, né? Você fica lendo assim, mas por que esses bichos estão brigando entre si? É por causa do pelo da cor, sabe? Se fosse lá o gato brigando com o passarinho, o urso brigando com a foca, a gente até ia achar alguma relação na questão de serem animais antropomórficos, mas não, é só a cor. E assim que você falou, né? A melhor coisa pra mim é que ele não dá voltas, né? É direto, né? Ó, esse cara aqui, não gosto desse cara aqui por causa somente da cor. Então não tem metáfora, não tem arrudeio. É uma história de 50 páginas, se eu não me engano. E assim, essa parte do racismo é muito, sabe, muito na veia, muito incisivo, assim, com força. O cara não tem meio termo, não tem papa na língua, não tem volta, não vamos por aqui, não tem uma metáfora. A metáfora, tudo bem, tá ali que você falou, né? Dos animais, série de espécies diferentes, mas o que ele julga é pela cor. Mas é muito, sabe, muito na cara, assim, um tapa na sua cara em cima disso, mostrando como é ridículo, sabe? O que você me falou é perfeito. Como é ridículo tudo isso. Então, eu gostei dessa parte do roteiro. Isso é uma coisa muito direta, sabe? Muito... Cara, é isso aqui que vocês estão fazendo, se você for um racista idiota. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, né? Não vou entrar nessa polêmica desse não é um país racista, mas enfim, eu gosto dessa parte, sabe? Dessa parte diretamente, assim. Não vamos dar volta nesse assunto. Isso é uma merda. Então, cara, pare com isso, fim. E fora que, assim, além dessa parte de racismo, ele toca também questão de pedofilia, né? E usa animais pra isso. E, assim, não é sutil também, né? Claro, ele não mostra cenas de pedofilia no gibi, isso é óbvio. Mas toca nesse contexto, né? Não é uma parte principal da história, mas tá ali também. É, tem aquela coisa do líder daquela comunidade ser aquele urso polar branco, né? Isso. Até um pouco a ver com o nome, né? Arctic Nation, Arctic seria o Ártico, né? O Polo Norte, que tem esse nome porque é uma variação de Arctic em grego é urso, né? Então, no Polo Norte tem urso, tem, chama Ártico. E aí o nome da história Arctic Nation faz uma brincadeira com isso, até de nação ariana, né? Ao invés de nação ariana, nação ártica. Não dá pra poder traduzir, é nação ártica mesmo. O César tá Arctic Nation, né? O que a leitura que eu fiz é essa, tava brincando com a história da nação ariana, né? E até é um lugar onde neva e tal, dá a entender que é do norte. Mas é bem legal essa cidadezinha que eles constroem nessas 52 páginas, que é aquilo que a gente fala sempre, né, cara? Tem criadores que se você der 100 páginas pra ele, ele não vai fazer nada com aquelas 100 páginas. Agora tem caras que se você der 20, 22, 50, 52, ele conta uma história memorável, assim, sabe? E eu acho que nesse volume eles foram muito felizes. Eu só li até aí o Black Sad, não tenho ideia se mantém o nível da série até. Mas por causa desse volume eu vou continuar lendo. Eu não sou especialista, eu gosto muito dessas histórias de mistério, de detetive, de investigação. Mas o que eu achei nesse volume específico, de fato concordo com você, é infinitamente melhor que o primeiro. Tá? Porque o primeiro, né, o mistério é resolvido da forma mais ridícula possível. Quer dizer, ele não resolve, né? Resolve... Aí na... Cai no colo dele, né? No colo dele. É, resolve por ele, né? Mas nesse daí, o que me incomodou, em termos de roteiro nesse volume, é que ele colocou muita coisa. Então, tem o caso do racismo, tem o caso da pedofilia e tem o mistério que ele foi lá resolver. Ele não foi lá pra cidadezinha à toa, né? O do racismo se sobressai em relação aos outros. A parte da pedofilia não ficou claro, assim, não se resolveu, né? Eu não vi se ficou claro que lá o cara lá do urso polar, ele era pedófilo, não, assim, era muito boato, ele negava. A spoiler, né, da história, a interpretação que eu fiz é que não, que era um boato, ou que pelo menos ele não fazia mais. Talvez tenha feito no passado e tava de alguma forma tentando deixar isso pra trás na vida dele, né? Não chega a aparecer nenhuma vítima. Rumores, né? A história só fala em rumores. Isso. Rumores de que ele faria isso. Eu entendi dessa forma também. Pois é, fui por aí também. Então, é um elemento muito papuchado desse cara que tá perseguindo, né? Desse vilão, vamos dizer assim. Só que é uma coisa muito pesada, sabe? Que desvia muito do principal. São elementos muito pesados dentro dessa história, que é uma história curta. Aí tem horas que fica meio, sabe, que foge muito do caminho que ele tá seguindo. Depois ele vai voltar lá na frente, retoma e segue. Então, a parte mesmo da pedofilia, como fica muito sugerido, né, aqueles boatos e tal, não se resolve, de certa forma, porque o cara, spoiler de novo, o cara morre, né, no final, mas não é resolvida essa questão. Então, sabe, ficou muito... Eles poderiam pegar um outro elemento dele, porque já tem outro elemento da história, né, que é o envolvimento da filha e tal, são coisas muito pesadas e, assim, história de mistério, que o plano é muito mirabolante, eu fico muito cabuloso, porque, porra, o plano da menina... Vai se foder, velho. Que plano mirabolante da porra de envolver a irmã. E aí a irmã morre e ela fica esperando e o cara casa com ela. E aí ela no transa com o cara, ele ficou lá, engravidou a filha, é isso? Isso me perdi já nessa parte. Não, ele... Olha o spoiler. Ele engravida uma empregada, que era negra, ele era o chefe lá da organização... Na verdade, sim, não é isso. Ele não era racista. Mas ele, tanto é que ele se apaixona e casa por uma negra. E aí, com isso, ele começa a se envolver com aquela sociedade, e aquela sociedade é muito racista, e ele, para poder crescer naquela sociedade, e assim, não só por isso, ele tem aquele racismo velado, ele começa a tratar cada vez pior a esposa. E ele não sabe, eles acaba abandonando tal, e ele não sabe que ela estava grávida. E ela tem duas filhas, né? Ela acaba tendo duas filhas. Uma que é pelo preto com a mancha branca no peito, e o contrário, né? E a branca com a mancha preta. E é isso. Aí as duas são irmãs, só que elas começam a agir de maneira separada para poder ir atrás do cara, né? Você contou a metade da história já, né? Pois é, a que some não é neta dele? É neta dele. Filha da Sim, gata. Sim, mas que é filha dele, não é isso? É. Não. A gata, não. Ele não é pai da neta, é isso que você tá querendo dizer, né? Não tem isso. Ah, tá. Então tá bom. O que fica de incesto na história é o fato de que ele casa com a filha branca dele, mas ele não sabe, e na história deixa claro, pelo menos, que eles nunca dormiram juntos nem nada. Mas não fala porque... por quê, né? Não, eles dizem que ela concordou em casar com ele por interesse, e é um acordo que eles tinham que eles nunca iam consumar o casamento. Na verdade, assim, dá a entender que ele, para se tornar esse líder dessa sociedade, ele acaba se envolvendo com esses racistas, e aí ele vai virando racista, meio que por uma pressão, assim, dessa sociedade secreta, sabe? Como se fosse, para subir na vida, ele tem que entrar numa sociedade secreta, e é uma sociedade neonazista. Na verdade, e assim... no início da vida dele, ele não é um racista, né, como o Marcos falou. Isso. E um adendo, aquela cena daquele jornalista, né, que tá ali na cidade, o fedorento lá que acaba se tornando amigo do Black Sad. Aquela Oi? Semanal? Isso, o Weekly, né, que aqui até nem traduziram, eles botaram uma notinha de rodapé na edição da SESI, que tem uma hora que eles fazem, que ele explica por que o nome dele é Weekly, né, mas aí eles colocam lá que o Weekly é semanal, né, eles não traduzem o nome do personagem. Aquela cena que ele aparece, que é quando ele fotografa a mulher do líder transando com o cara que era o braço direito dele, é sensacional. A cara que ele faz, tipo, ganhei um prêmio na loteria. É, isso foi muito bom mesmo. Assim, o Inês foi muito bom, velho. Punheteiro, você. Que é isso? Isso é um podcast de... Só lê as partes de sacanagem. Não, mas o desenho é muito bom, velho. Essas expressões que ele faz, assim, faciais, dos bichos, puta que pariu, fica muito bom, velho. Não, excelente. A personalidade, né, dos bichos, você sabe que o tal líder lá é um filho da puta, mas naquele final, quando tudo tá se voltando contra ele, ainda dá uma pontinha de pena de como aquilo acaba com ele, né? Porque foi tudo armado pra ele se lascar. E é essa parte dos boatos, que é o que a gente falou, que eu entendi realmente que ele não era pedófilo, que ele era ele, além de ser o líder comunitário, ele era o cara que tomava conta do coral das crianças, né? Na igreja. Então, esse braço direito dele acaba inflamando essa sociedade secreta, que seria uma alusão a Ku Klux Klan, talvez, aí contra ele, porque ele está conspurcando a família, tá aliciando os filhos deles, e assim, você sabe que o cara não presta, mas você fica ainda com a pontinha de pena do que tá acontecendo ali com ele no final, que ele pode não prestar, mas aquilo que ele está sendo acusado, ele não fez. É, mas é aquele clima bem de história no ar, né? Como é o Black Sad. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal e não tem final feliz, né? É bem uma história do um clássico policial no ar. Isso aí é bem coerente com a proposta do Black Sad. Você não tem uma linha moral definida, né? Quem tá certo, quem tá errado na história. Tá todo mundo na merda, né? Real. É, agora só resta a gente torcer que a editora do SESI publique mais coisas, né? Porque, porra, tá melhorando muito, viu? Eu acho que vai acabar vindo mais, porque são só 5 volumes. Não é muita coisa. Já publicou 3, né? Então não falta muito pra terminar. E ele acabou a série lá fora? Ele não faz mais? Eu só vi 5 volumes e já tem um tempinho que não é publicado mais nada lá fora. Mas aqui saíram 2, não? Ou 3? Aqui saíram só 2. Mas lá fora já saíram 5. E já, eu acho que o último... Eu posso estar falando merda pra variar. O Dão vai brigar comigo que eu tô falando sem ter checado. Mas se eu não me engano, o último volume que foi publicado lá fora foi em 2014. Então é pouco tempo. A SESI continuando com isso, porque foi em menos de um ano, né, que ele publicou esses 2 volumes. Esse segundo volume saiu agora no finalzinho do ano passado, finalzinho de 2017. O volume 1 deve ter saído no segundo semestre também. Se continuar nesse ritmo, talvez esse ano agora, em 2018, acabe. Resta só agora eu lhe fazer a pergunta clássica, né? Por que furou a pilha esse daí? Cara, porque eu gostei muito do volume 1. E eu cheguei assim, eu falei, não, eu quero ler logo esse volume 2, que se eu fosse deixar na pilha, eu só ia ler no provavelmente no ano que vem. Então... Que é uma história curtinha, e eu falei, não, vale a pena. Esse aqui vale a pena furar a pilha, a sagrada pilha. O Dão não me perguntou, desculpa, o Reginaldo, não me perguntou, mas o meu caso foi justamente o contrário, eu li o 2 porque eu não gostei do 1. Achei que não gostei, então. Não é que eu não gostei, eu gostei dos desenhos, mas não gostei da história, eu fui ler o 2 pra ver se pra tirava essa impressão e tirou, deu certo. Caralho, você é um herói, viu? Valeu a pena. Não, isso tem um outro nome, é Verme, que o cara não gostou do primeiro volume, aí vai e compra o segundo volume. Aí fica, não resistiu. Aí fica com essas desculpas aí, velho. O primeiro não é que é ruim, eu não gostei, mas dá pra ver que tem potencial. E eu acreditei no potencial e não me decepcionei. A desculpinha é essa, tá certo. Já, então, falando em potencial, né, já acabou tem nada a ver. Não, bem sim, calma. Acabou as férias, vocês estão descansados, agora vai botar esse potencial pra fora trabalhando. Mas como a gente é uma geração muito merda, e odeia trabalhar, né, a gente só vive falando que puta que foi, só fala em feriado, e que quer, quando é o próximo feriado, e que quer viver de férias, né, só fala isso em Facebook e Twitter, né. Vamos aqui puxar essa pauta linda, criada por mim. Mentira. Quer pensar, discutir aquelas leituras que a gente só faz nas férias. Vitor Azambuja. Olha, primeiro eu quero fazer um elogio, porque essa volta que você deu pra ligar um assunto no outro, parabéns. Isso é o que dá a gente pensar nas pautas, assim, do jeito que a gente pensa, né? A moda caralha. É, 5 minutos antes da gravação, né? Parabéns. Tá, de parabéns. Não, então, aproveitando que estamos saindo de férias, né? Lamentavelmente. Saindo de férias, não, saindo das férias, lamentavelmente. Achava legal a gente conversar sobre coisas que a gente só lê nas férias, realmente. No meu caso, é bem característico, e aí até mantendo o espírito do pilha, que já faz, acho que uma edição que a gente não fala de Tex. No meu caso, eu comecei a ler Tex nas férias, e por muitos anos eu só lia Tex nas férias, porque eu acabava indo pra praia com meu pai, com a minha mãe, e eu sempre procurava na praia aqueles lugares que vendiam os encalhes, né? E Tex é uma coisa que sempre tem encalhes. Eu achava que você falava assim que só lia Tex nas férias, porque quando chegava nas férias você completava 60 anos, aí começava a ler Tex. Não, mas na verdade Tex é uma ótima leitura para as férias. Bom, então pegava porque era barato, gastava lá 3, 5 reais, 10 reais, comprava meia dúzia edições de Tex. Hoje já não tá mais tão barato, até nessas férias eu fui procurar os meus Tex na praia, só achei numa revistaria que ainda tá vendendo e tá muito caro. Tá pouca diferença porque é o preço de capa, e o preço de capa das mais recentes é caro. Então você mas matou a sua legal. Tradição nessas férias, você matei, matou a tradição. Matei. Essas férias eu não li Tex, por causa do preço. Mas o que eu acho legal é justamente isso, porque são histórias longas, mas que também não tem assim uma coisa que vai revolucionar a sua vida. São histórias para passar o tempo, sabe? É, gibi para passar o tempo. Então eu pegava lá 5-6 stacks, dava mais ou menos umas 1000 e tantas páginas, sentava no sofá, na rede, na cadeira de praia de manhã e terminava de ler de noite, e era um grande passatempo, assim. Por muito tempo eu tive esse hábito de ler Tex nas férias por causa disso, porque não é uma coisa que vai mudar a sua vida. É, Tex é um personagem, o Marco sempre fala que não é para ele, eu entendo, porque ele é um personagem que ele tem um público bem específico e ele tem uma proposta bem específica. Ele não é aquele cara, aquele personagem que vai revolucionar, aquele personagem que vai discutir, por mais que ele tenha algumas questões que ele trata, questão indígena, né, questão de justiça, enfim, ele tem algumas questões importantes que ele trata, mas ele não é um personagem, não é um V de Vingança, um Watchmen, um Cavaleiro das Trevas. Eu tô pensando aqui o seguinte, você só lê Tex em janeiro, né, tá de férias. Eu só leio Tex quando vou viajar, né, em rodoviária, em aeroporto, e marquei. Tu fala que não é pra ele e continua lendo Tex, né? Ou se a gente vai pra ele. A gente não assume que a gente é fã do personagem, né? Fica dando uma volta pra dizer que é fanático pelo Tex, pelo amor de Deus, assume logo, eu gosto dessa porra e pronto, velho. Sabe que eu tô me coçando pra fazer a assinatura dessa coleção aí da. Ah, nem fale, velho, nem fale. Todo mês eu olho. Todo mês eu olho o meu cartão e digo assim, hoje não. É igual o Kleber Machado, né? Hoje não, hoje não, hoje sim. Nem fale, velho, pelo amor de Deus, hein? Agora, eu tô falando assim, mas quando chegar essa coleção aqui em Maceió, eu vou fazer aquele clássico, pegar o primeiro pra dar uma lida, né? Já que você é verme, puxa aí o seu leitor de férias. Quando eu era mais novo, uma coisa que eu adorava ler nas férias era aquele Almanacão de Férias da Turma da Mônica. Eu adorava aquele gibi, era formatão, né? Era gibi enorme, a gente é acostumado a ver Mônica em formatinho. Então chegava aquele gibi grandão, com metade das páginas com passatempo, com atividade. Aí página pra colorir, liga ponto. Cara, eu adorava aquilo. Aquilo ali era minha diversão nas férias. Era pegar aquilo, ler, fazer todas as atividades, rabiscar o gibi todo. Você não teria mais férias, então? As suas últimas férias você tinha 8 anos de idade, velho? A reforma trabalhista veio pra você antes, hein? É porque é o seguinte, nessa época eu não tinha pilha, então eu pegava esse daí e fazia. As minhas férias agora, a minha leitura de férias é tentar diminuir a pilha, que eu falho miseravelmente toda vez que eu tento fazer isso. Só aumenta a pilha. Nunca consigo diminuir a pilha nas férias. Ô Marcos, esses almanacão, você falou que era em formato americano, e é, mas é coisa que a gente só compra quando é criança, né? Porque metade dele é atividade. Exatamente. E a outra metade é história republicada em formato americano. Eles pegam as histórias que saíram no formatinho e colocam lá no formato americano só porque é formato americano. Eu, assim, nas últimas férias, eu já depois de adulto, eu tenho mania de carregar gibi pra onde quer que eu vá, eu carrego um... pra passear. Eu sempre tendo uma horinha, o pessoal até no grupo da gente, o pessoal fica brincando comigo porque eu vou pra praia e levo gibi pra ler na praia. Ao invés de aproveitar a praia, eu tô lendo gibi. Coisa de nerd, que não gosta muito de sol. Mas eu tenho o costume de levar. Mas ultimamente, quando eu viajo, principalmente quando é uma viagem um pouco mais longa, eu acabo levando livro. Então, na minha última viagem um pouco mais longa, eu levei aquele livro Super Deuses, do Grant Morrison, pra tentar ler. Já carreguei também o Marvel Comics, a História Secreta. E para as minhas próximas férias, devo estar saindo de férias agora em março, nas minhas próximas férias vou levar livro... De novo. 20 dias só. Véio, saiu em dezembro agora... O cara trabalha. Caramba. De 10 às 4 só. Você quer mais o quê, pô? Tem muita férias mesmo. Isso. Não, são coisas diferentes. São sim, coisas, mas esses livros... também diferentes. Você terminou esses livros, não? Terminei. Na viagem? E pras próximas eu quero ver se eu levo o livro do Marcos Ramone, o Baú dos Gibis, pra tentar pelo menos tapear, né? No avião, alguma coisa assim. Porque não tem como levar gibi que pesa muito. Então o livrinho pesa menos e tem mais texto, dá pra ler durante as férias. Minha esposa tá aqui falando que eu não vou levar, não, esse livro pra ler. Porque é uma bosta, né? Que é isso? Olha, perdemos o patrocinador. Possível patrocinador. Não é mais possível. É, não, isso é hater. Ele ama o Ramone, fica fazendo isso. É tudo casado. Ele sabe. Mas eu vou te falar que eu também, eu sempre tinha esse problema, que eu queria levar um monte de gibi pra ler nas férias e a mala ficava pesada pra caramba. Aí eu comecei a levar livro pra não levar tanto gibi. Levava uma outra coisa que eu tava pra ler e aí acabava levando um livro e conseguia ler livro. Nos últimos anos eu já voltava com os livros sem terminar de ler. Esse ano eu levei só pra passear os gibis e os livros. Acontece muito isso. Não. Só foram passear, voltaram intactos, não li. Era isso que eu ia falar, velho. Quando eu era, assim, bem mais novo, criança, eu levava pra Pão de Açúcar, ia de férias pra lá em janeiro, levava, sei lá, alguns gibis, porque lá não tinha banca, né? Chegou a ter um tempo que tinha banca lá, mas foi pouco tempo. E eu levava e, assim, eu li o primeiro, sabe? Ali na empolgação da Sfera, depois eu só via na rua essas coisas, então voltava com do mesmo jeito que eu levei. Aí eu parei de levar. Só que, assim, pegando esse gancho de Marquito, a minha primeira lembrança, assim, de gibi que eu lia muito nas férias, por causa disso, era aquele As Aventuras dos Trapalhões, que foi publicado pela Abril, se eu não me engano. Não aquele primeiro, aquele que era... Eles mais crianças, né? Os Trapalhões crianças. Isso, esses mais crianças, que era muita paródia, uma paródia de filme. Então, eu lembro isso. Que o primeiro que eu comprei, eu tô olhando aqui, a edição 11, que saiu em outubro de 90. Então, eu devo ter comprado isso aí em janeiro. Era mensal, né? Eu devo ter comprado isso aí em janeiro de 90, nessa banca lá em Pão de Açúcar, ou de 91, no caso, no ano seguinte, nessa banca lá em Pão de Açúcar. Então, essa foi uma das edições que eu mais li na vida, porque só tinha esse, né? Era na banquinha. Era outro gibi que tinha. Eu sei que eu li esse gibi nessas férias umas 40 vezes, mas nas férias hoje, quer dizer, hoje não, né? Eu desde 2000 e... sei lá, 2004, que eu tô de férias permanente, né? Forever. Vou até botar essa música no final. Tem a música do Ramon sobre isso, Entre as Vacations, então eu vou botar ela no final aí. Então eu tiro janeiro pra reler coisa clássica, né? Cavaleiro das Trevas, o Ótima. Eu realmente tiro janeiro pra dar essa limpada aí na estante e ficar lendo essas coisas assim mais... Só pra contextualizar, os Trapalhões, eles tiveram pela Block... Esse era Os Trapalhões, que eram eles adultos, meio que adaptando o programa de TV. E aí depois, lá já nos anos 90, 91, 92, aí eles tiveram As Aventuras dos Trapalhões pela Abril Jovem, que era esse que o Dão tá falando, que eles eram... Tinha tanto as aventuras deles como crianças, como se fosse a Turma da Mônica, assim, isso aqui dos Trapalhões, quanto a parte que era realmente muito boa da revista, eu li isso aí também, era as paródias, né? É muito bom. Um dia a gente faz uma pilha especial sobre esses quadrinhos brasileiros dos anos 90, 80, 90, que tinha muita coisa legal, cara. Se produziu por muito tempo quadrinho bom e de qualidade pra criança e adolescente no Brasil, que não era só Turma da Mônica. Turma da Mônica é uma parte importante da nossa história, mas não é tudo. Não, agora sim, eu tô notando esse negócio de leitura de férias tá muito nostálgico. Então, realmente, a gente tá tirando... Ou a gente tá tirando mais férias, porque eu tava pensando em outra coisa aqui. Um tipo de material que eu lia muito também, em janeiro especificamente, teve algumas poucas vezes na minha vida, assim, criança, pré-adolescência, adolescência, que eu não fui pra Pão de Açúcar em janeiro. E uma coisa que eu lia muito em janeiro era aproveitar a lei, tava fazendo porra nenhuma, né? Não ia pra lugar nenhum, então vou aqui dar aquela arrumada na coleção. Era ficar relendo. Então, teve vários formatinhos, assim, que eu relia muito, todo ano eu tava relendo ali nesse período de férias, né? Então, lembro do começo da Queda do Morcego, assim, aquelas primeiras Liga da Justiça e Batman, antes do lançamento, até a edição número 1 do Batman, né? Até a hora que o Bane quebra. Cara, eu lia muito essa porra aí. Zero Hora, eu acho que eu lia Zero Hora, eu ia dizer anualmente, mas é mentira minha. Eu lia nas férias de janeiro, nas férias de julho e li em dezembro, né? Tinha um gibi que eu já até puxei pra ser pauta de Sérgio de alguns. Se tivesse esse podcast, conta essa história lá. Como eu consegui ele, que era o gibi autoral do Jim Starlin, chamado Gilgamesh 2. Que eu sempre li esse gibi em janeiro também. Cara, eu nunca fui de reler meus gibis. Nunca tive esse hábito de reler os gibis. Porque eu sempre tinha alguma coisa nova pra ler. Então, eu dificilmente pegava um gibi pra reler. E hoje em dia, então, Ico, com esse Ico, tanto de gibi na pilha... Ico. É, não, é que eu pegava pra ler e devolvia. A banca tá na... já tinha a banca naquela época já, meu Deus. É, não, essa banca que é do meu tio era da minha avó, então... Ah, é uma instituição em Maceió essa banca aí. Desde que eu me entendo por gente, essa banca existe, então... Não, sabe que o Dão tá falando, pra mim é um acontecia também, não tanto quanto ele, assim, mas é que a gente tinha... pouco gibi comparado com o que a gente tem hoje, né? Sim. Não tinha tanto gibi assim pra comprar e a gente não tinha tanto dinheiro pra sair comprando. Hoje você tem muita oferta e nós, por estarmos num momento de vida que a gente já tem uma certa independência financeira, né? Se não fosse pela Amazon seria completa, mas não, ainda somos dependentes. a gente compra muito gibi e aí a pilha tá sempre crescendo. Então a gente não pega coisas antigas que a gente tem pra reler. A gente vai reler quando sai uma nova edição, né? Na pilha aqui, no podcast, a gente faz isso direto, né? A gente fala de uma história antiga porque ela foi relançada numa nova edição, mas a gente não pega lá a nossa coleção antiga. Mas quando a gente é criança, tem aquela pilha que cabe numa gaveta, às vezes, né? Minha coleção inteira cabia num armário de roupa, que eu acho que não dá um décimo do que eu tenho hoje, sabe? Aí a gente acaba pegando pra reler, porque não tinha o que ler, não tinha coisa nova, como o Marcos, né? Não tinha, nem todo mundo tem uma banca na família. E aí pega pra... Invejosa. Pega pra não, e a gente... E assim, eu lembro que era oportunidade de fazer uma outra coisa que a gente faz hoje, seja por tempo, seja por comunidade dos encadernados, né? Que é você ler aquele... determinada parte da história de uma vez só, né? Tipo maratonar. Vou maratonar esse formato aqui do Batman. Então, você lia a queda do morcego de uma tacada. Em vez de você ler mensalmente, né? Ali quando você saía, comprava ao vivo, vamos dizer assim, relia de uma tacada só a porra da história. Então, você... Ah, mas tinha isso também, porque antigamente a gente lia mês a mês a história. Isso. Hoje que a gente tem esse hábito de ler uma saga grande numa sentada, né? Então, pra fazer isso de ler a história toda inteira, era só nas férias mesmo, né? Não tinha... Hoje em dia a pilha só cresce, né? Pois é, esse assunto de férias tá me deixando triste. Agora vai ter que voltar a trabalhar. Quer dizer, vocês, né? Eu não. Se fode aí. Não, mas você trabalha. Você vai lá pro teu trabalho pra ter que editar esse podcast. Então, você vai ter trabalho pra fazer. Meu trabalho vai ser cortar as suas falas. Todo o trabalho que eu vou ter agora. O dia que o Dão conseguir outro emprego, nós estamos ferrados. Acaba o podcast, né? Porque não vai ter quem editar. Então é isso. Né? Fechou? Valeu? Valeu, Reginaldo. Que abrupto esse Reginaldo. Foi meio... É, enfim, é isso aí.